doce leite azedo branco. Que piruzinho pequeno branco. Você não tem lábios, pois é branco. Branco, branco. Você não tem swag, pois é branco. Cadê a melanina branco? Só falta ser hétero e cis. Eu não suporto branco porque eu já sei que todo branco é racista. E eu bem sei que todo branco deve pra mim, pois eu sei que seu tataravô tinha escravos. Você votou no Bolsonaro e eu já sei que todo branco é racista. E eu bem sei que todo branco deve pra mim, pois eu sei que seu tataravô tinha escravos. Você votou no Bolsonaro.